Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amigas e amigos que nos ouvem, o disco do dia de hoje traz o primeiro programa de uma série de dois dedicados ao disco da cantora Nina Virte, cujo título é Joana de Tal. Começamos com Notícia de Jornal, de onde saiu a Joana de Tal, de autoria de Luiz Reis e Haroldo Barbosa. Tentou contra a existência num humilde barracão, Joana de Tal, por causa de um tal João. Depois de medicada, retirou-se pro seu lar. Aí a notícia carece de exatidão. O lar não mais existe, ninguém volta ao que acabou. Joana é mais uma mulata triste que errou. Errou na dose, errou no amor. Joana errou de João, ninguém notou. Ninguém morou na dor que era o seu mal. A dor da gente não saiu no jornal. Joana de Tal foi gravado no Rio de Janeiro com os músicos Guto Virte, que também produz o álbum e é irmão da cantora, e mais Luiz Barcelos no bandolim, Rafael Malmite no violão de sete, Bebê Kramer no acordeon, Tiago da Serrinha na percussão. Algumas intervenções de sopros, como Rui Alvim no clarinete, Aquiles Moraes no trompete, constroem uma sonoridade acústica sofisticada e, ao mesmo tempo, com muito swing. Confira na faixa Aquele Despertar, de Guilherme de Brito e Juarez Brito. Passei a noite inteirinha fumando, enquanto eu ia esperando, dava esperança ao coração. Mas o sol veio avisar que tu passaste a noite fora, não pude perdoar. Por isso te mandei embora. Desde aquele dia, quando eu vejo esse clarão, sinto agonia no meu coração. A escolha do repertório da intérprete é extremamente bem sucedida e os arranjos, também do Guto Virte, criativos e resultam numa sonoridade que tem tudo a ver com a bela voz da cantora, como na música Aquele Que, de Wilson Moreira. Confira! Aquele que me faz bem, só você tem, mas ninguém sabe o que. Porque não digo, sei que não convém. Aquele que me faz bem, só você tem, mas ninguém sabe o que. Porque não digo, sei que não convém. Desde aquele dia eu estive com você, não me esqueci da coisa boa que você me fez. Então eu vi que você era ponto alto na minha paixão. E é aquele que opera o meu pobre coração. Pedro Amorim e Paulo César Pinheiro compuseram e Nina Virte cantou Sangue de Rei. Amor é casa de santo pra pisar ali, vai ter que pedir licença pro seu zelador. E tem que saber sair do mesmo jeito que entrou, com a mesma benção e respeito ao seu babalaô. Amor é feito quilombo, reino de zumbi. Um homem não tem mucama, ela não tem senhor. Mas se quem ama cair na mão cruel do feitor, melhor tombar que fugir, rei zumbi falou. Amor tem sangue de rei, mas é fora da lei quando o caso é de dor. Amor, pra não ter cicatriz, pra poder ser feliz, coração tem que ser de brigador por causa do amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. amor é feito quilombo, reino de zumbi. Um homem não tem mucama e ela não tem sininho. Joana de Tal de Nina Virte, no primeiro da série de dois programas que o Disco do Dia dedica ao álbum, é um lançamento da gravadora Fina Flor, do músico e produtor Rui Quaresma. Mais informações no site www.finaflor.arte.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, sugestões e, por que não, elogios se você curtiu o Disco do Dia. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Amanhã tem mais Nina Virte. Até lá!